Cheiro 11, página 83. Pareciam não ter cuidados neste mundo, refletiu o Sr. George Parfrey do seu poleiro num parapeito coberto de arbustos acima deles. O rapaz era um aluno externo, particular. Embora não se apresentassem ostensivamente vestidos, o Sr. Parfrey reparara na boa fazenda, na ausência de bainhas puídas ou cerzidas, no brilho dos sapatos de fivela e num certo ar de independência. Sabia tudo acerca do pai de Morgan III, claro. Colston era um lugar pequeno e os alunos particulares minuciosamente dissecados na sala dos professores, porque numa existência faminta pouco mais há do que falar. Um armeiro, sócio de um judeu, e que ganhara uma pequena fortuna com a Guerra da América. Não era vulgar aparecer um rapaz tão belo como aquele filho. Nem, quando aparecia, era vulgar ser tão desafetado e impoluto como Morgan III. Porém, o rapaz não tinha ainda a idade suficiente para saber o capital que poderia armazenar com a sua beleza. Teria de ser o pai que estava com ele. Eram demasiado parecidos para não serem aparentados e as possibilidades indicavam a paternidade. Parfrey tinha um livro de esboços sobre os joelhos e na primeira página um desenho que tinha feito de ambos a descansarem junto ao Avon. Um bom desenho. George Parfrey era também ele o homem belo. E enquanto mais jovem, o seu aspecto tinha efetivamente varrido qualquer esperança de fazer carreira como professor de desenho em casa de um homem rico, para vigiar a limitada educação das filhas. Nenhum homem rico, no seu juízo perfeito, contrataria um jovem tão bem parecido para espreitar por cima do ombro de uma jovem e lhe atrair a atenção. Apesar do seu coração não se ter sentido emocionado, tinha mais saudades do que calculara do pobre Ned Simpson. Em Colston, os outros, com as mesmas tendências, estavam perfeitamente acasalados e não pensavam alterar as suas afeições. Com a partida de Ned, morrera pouco depois de chegar ao hospital. Ninguém precisava dele. Nem o diretor, nem o bispo, nem o reverendo Pritchard aprovavam o amor grego, tendo cada um deles uma esposa apropriada e outras coisas mais. Assim, as discretas ligações, conduzidas dentro dos muros de Colston, estavam carregadas de forte tensão. Os mestres-escolas eram de pouco valor, pois quem ao escolhê-los se preocupava se sabiam ou não ensinar. Eram selecionados segundo a recomendação de um conselho, de um comitê religioso, de um clérigo eminente, de um vereador, de um membro do parlamento. Nenhum deles aprovaria a homossexualidade, por muito discreta que fosse. Oferta e procura. Os marinheiros podiam beber até cair, praguejar e vociferar, atacar todos os traseiros entre Bristol e Whampoa e mesmo assim manterem intacta a sua reputação de bons trabalhadores. Nenhum armador se preocupava com bebida, palavrões ou traseiros. Provavelmente o mesmo se poderia dizer de advogados e guarda-livros, ao passo que os professores eram de pouco valor. Nada de álcool, nada de palavrões e, Deus nos livre, nada de traseiros. Principalmente numa escola onde se recebiam alunos por caridade. O Sr. Parfrey pensara em afastar-se, mas percebia que as suas esperanças eram poucas. O seu mundo era demasiado pequeno, demasiado limitado. Colston seria o fim da sua carreira, depois da qual o bispo poderia graciosamente consentir em alojá-lo num asilo. Já tinha feito 45 anos e Colston era o seu fim. Meteu o caderno de esboços na caixa e afastou-se do parapeito sobre o Avon, absorto nos seus pensamentos. Era estranho que o pai tivesse a mesma beleza do filho, porém não o poder de fazer voltar cabeças. Agora que William Henry voltara à escola, Richard tinha tempo livre para se dedicar a uma amizade e a uma intrigante proposta. O primo, James Farmacêutico, insistia com ele para que tirasse mais partido das suas 3 mil libras do que limitar-se a deixá-las num banco onde os Quakers gozavam mais delas, investir em ações a 3% ou pelo menos investir. Insistia o membro mais empresarial do clã Morgan. Conhecer o Sr. Thomas Latimer quando levara William Henry de visita à oficina de Habitas. Os 7 anos em que o Sr. Habitas fabricara as Brown Bessies para a Tower Arms tinham-no feito ganhar o suficiente para que se retirasse em grande estilo, mas ninguém que amasse a sua arte tanto como Thomas Habitas se poderia reformar voluntariamente. Preferira anunciar a sua disponibilidade para o fabrico de armas desportivas no Felix Farley's Bristol Journal. E tinham-lhe aparecido clientes que bastavam para o manter agradavelmente ocupado. Conforme Habitas explicou, depois de ter feito as apresentações, o Sr. Latimer era um artesão diferente. Fazia bombas de água, na sua maioria, bombas manuais, mas os navios estão a converter-se em bombas de corrente, disse alegremente. A bomba manual ou de vara conseguia, com sorte, retirar uma tonelada de água do porão por semana, enquanto a de corrente retirava literalmente uma tonelada de água do porão no minuto. Já para não falar que a sua base é uma estrutura de madeira que qualquer carpinteiro naval pode construir. Apenas necessita de uma corrente de metal para a completar. Eram novidades para Richard, que deu por si a gostar imensamente do Sr. Thomas Latimer. Não era a imagem vulgar de quem trabalhava com máquinas. Era baixo, gordo, sempre a sorrir. O Sr. Latimer não possuía um sinistro rosto de vulcano, nem músculos de ferreiro. Comprei a fundição de Wasborough em Narrowine Street, explicou. Confesso que simplesmente por conter uma das 3 bombas hidráulicas de Wasborough. Claro que Richard sabia o que era uma bomba hidráulica, mas o filho voltara para a escola e as horas entre as 7 e as 2 eram completamente suas para fazer o que lhe aprouvesse. Por isso tinha muito tempo para descobrir mais coisas acerca daquela fascinante máquina. A bomba hidráulica fora inventada por Newcomen no princípio do século. Era um modelo que bombeava a água das minas de Kingswood e fazia mover as azenhas das fábricas de cobre e latão no Avon, adjacente às minas de carvão. Depois, James Watt inventara o condensado de vapor separado, que melhorava a eficiência da bomba de Newcomen, de tal modo que Watt conseguira interessar Matthew Bolton, o magnata do ferro e do aço de Birmingham, na sua ideia. Watt fizera uma sociedade com Bolton e ambos mantinham o monopólio total do fabrico de bombas hidráulicas, através de uma série de processos de tribunal que impediam efetivamente outras pessoas de entrar na competição. Nenhum outro inventor conseguia evitar incorporar nos seus planos o condensador de vapor de Watt, protegido por uma forte patente. Depois, Matthew Wasborough, um homem de 20 e tal anos, conheceu outro jovem natural de Bristol, chamado Pickard. Wasborough aparecera com um sistema de roldanas e um volante. Pickard inventara a manivela. E todos juntos, estes 3 novos conceitos converteram o movimento recíproco de uma bomba hidráulica em movimento circular. Em vez de a força motriz subir e descer, rodava. Rodas hidráulicas rodam e podem fazer mover a maquinaria, disse o Sr. Latimer, enquanto conduzia um suado Richard por um recinto cheio de fornalhas, fornos, tornos, prensas, fumos e ruído. Mas aquilo, disse Latimer, apontando, pode fazer a maquinaria movimentar-se por si própria. Richard olhou para uma monstruosidade que bufava e arfava e ocupava o lugar de honra entre uma série de tornos giratórios, todos eles transformando o latão em objetos úteis para os barcos. O ferro e os navios não se davam bem, graças aos efeitos corrosivos da água salgada sobre este metal. Podemos ir lá para fora? Perguntou Richard com os ouvidos a apitar. Quando Osborough combinou as suas roldanas e o volante com a manivela do crank, eliminaram virtualmente a roda hidráulica. Continuou Latimer. Logo saíram para a margem do Frome, a jusante do Wear, onde as lavadeiras lavavam a roupa. Extraordinário, pois significa que uma fábrica não precisa de estar situada junto a um rio. Se o carvão for mais barato, como acontece em Bristol, o vapor é melhor que a água, desde que a bomba tenha um movimento circular. Mas então por que será que nunca ouvi falar de Osborough e Pickard? Por causa de James Watt, que os processou. Pois essa bomba hidráulica continha o seu condensador de vapor, que estava patenteado. Watt acusou também Pickard de lhe roubar a ideia para a manivela, o que foi um completo absurdo. A solução do Watt para o problema do movimento circular é a engrenagem de cremalheira. Chamou-lhe o movimento do Sol e dos planetas, mas é diabolicamente lento e complicado. Assim que viu a patente da manivela de Pickford, soube que era a resposta correta e não suportou a derrota. Não tinha ideia que a maquinaria fosse tão assassina. O que aconteceu? Depois de muitos desgostos, tais como ter perdido o contrato com uma moagem em Deptford, o Osborough morreu do mais profundo desespero. Tinha apenas 28 anos e Pickard fugiu para o Connecticut. Mas eu descobri como havia de ultrapassar o condensador de vapor patenteado do Watt, de modo que tenciono produzir o modelo Osborough Pickard antes de as suas patentes caducarem e o Watt poder dar o salto para as agarrar. É difícil acreditar que o homem mais brilhante do mundo seja um bandido, disse Richard. James Watt é um escocês degenerado, tortuoso e untuoso, com muita habilidade e ainda mais presunção, acrescentou Thomas Latimer, sem sorrir. Se alguma coisa existe, então foi ele quem a inventou. Quem o ouvir falar pensa que Deus é um aprendiz e o céu uma oficina. Ora, Richard observou o lento Frome e reparou na quantidade de destroços que transportava. Ideal para enredar os baldes de uma azenha, pensou. Percebo a vantagem do vapor sobre a água, afirmou. Simplesmente não podemos continuar a conduzir as indústrias que requerem a força motriz hidráulica dentro da cidade. As bombas hidráulicas de movimento circular são o caminho para o futuro, Sr. Latimer. Chame-me Tom. Pense nisto, Richard. O Osborough sonhava incorporar uma das suas bombas num navio, para assim conseguir uma rota direita como uma seta, independentemente dos mares, das correntes ou de viragens e paragens, para encontrar um vento de feição. O seu aparelho a vapor faria rodar as pás de uma azenha modificada de ambos os lados do barco, impelindo para a frente. Maravilhoso. De facto é maravilhoso, Tom. Quando chegou a casa, repetiu o que acabara de saber para um público constituído pelo pai e pelo primo, James Farmacêutico. O Latimer procura investidores, disse por fim. Estou a pensar em contribuir com as minhas 3 mil libras para o projeto. Vais perder o dinheiro, disse Dick, agorento. O primo de James Farmacêutico não concordou. As notícias acerca das intenções do Latimer provocaram grande interesse, Richard. E as credenciais do homem são excelentes. Embora só há pouco tenha chegado a Bristol, eu próprio estou a pensar em investir 1 milhão nele. Então são ambos uns imbecis, disse Dick, ideia que recusou afastar. Com a cabeça inclinada sobre os livros, William Henry estava sentado à antiga mesa do Sr. Thistlethwaite a fazer os deveres. Passara dar dósia à pena e ao papel e tinha a mesma paciência que Richard para conseguir produzir uma caligrafia perfeita, sem as manchas e os borrões que eram apanágio da maioria dos estudantes. Vou ganhar dinheiro suficiente para educar William Henry até ao nível de Oxford, pensou Richard. Aos 12 anos não há de ir trabalhar com um advogado ou farmacêutico ou armeiro, para lá servir 7 anos como escravo, sem nada receber. Tive sorte com a Habitat, mas quantos jovens aprendizes se podem gabar de ter tido um bom mestre? Não, não, não quero esse destino para o meu único filho. De Colston deverá ir para o Liceu de Bristol e depois para Oxford ou Cambridge. Gosta muito do trabalho da escola. E reparo que, tal como para mim, a leitura de um livro não é uma provação. Adora aprender. Peg encontrava-se ali, junto a Mag, as duas mulheres ocupadas, com os toques finais do jantar. Enquanto Richard andava por entre as mesas ocupadas, levantando o que estava vazio e trazendo novos pedidos. A atmosfera era muito mais feliz do que antes. Peg parecia finalmente recompor-se. Conseguia esboçar de vez em quando um sorriso. Não estava sempre à volta de William Henry e na cama. Por vezes voltava-se de modo próprio para Richard e oferecia-lhe o seu amor. Não se tratava do antigo amor, não. Isso fazia parte dos sonhos. E os de Richard estavam a morrer. Apenas os jovens podem conquistar as montanhas do espírito, pensava. Com 35 anos de idade, já não sou jovem. O meu filho tem 9 e hei de passar-lhe os sonhos. Juntamente com mais uma dúzia de homens, Richard entregou seu dinheiro ao Sr. Thomas Latimer, com o objetivo expresso de que desenvolvesse um novo tipo de bomba hidráulica. Nenhum dos investidores, incluindo o primo de James Farmacêutico, recebeu quaisquer lucros da fundição, dedicada ao fabrico de simples correntes de elos destinadas às novas bombas de porão para o almirantado. Vou fechar durante o Natal, afirmou o Sr. Thomas Latimer a Richard, tão fascinado que visitava o Osborough quase todos os dias, nas vésperas dessas festas nubladas e tristes. Que estranho, foi o comentário de Richard. Ah, os trabalhadores não serão pagos. Só que reparei que nada se faz como deve ser durante o Natal. Há rum a mais. Nem sei o que têm para celebrar esses desgraçados, suspirou Latimer. Os tempos não são melhores, apesar de o jovem William Pitt ser chanceler do Tesouro. Como podem os tempos melhorar, Tom? A única maneira de Pitt pagar a guerra americana é cobrando impostos que já existem e lançando outros. Richard sorriu maldoso. Claro que poderia dar umas festas mais felizes aos seus trabalhadores se lhes pagasse os feriados. A alegria do Sr. Latimer não esmoreceu. Nem pensar. Se o fizesse, teria contra mim todos os patrões de Bristol. Porém, era agradável para Richard poder passar mais tempo na Cooper's Arms na época do Natal, pois William Henry não tinha aulas e a taberna estava cheia de clientes que se queriam divertir. Mag e Peg tinham feito pudins deliciosos, com panelões de calda de aguardente velha, uma perna de veado no espeto, e Dick preparara a sua bebida festiva de vinho quente, doce e aromático. Richard trouxe presentes. Um segundo gato para Dick, cinzento malhado para servir a Genebra. Uma sombrinha de seda verde para Mag e outra para Peg. E para William Henry, um embrulho de livros. Uma resma do melhor papel de escrita. Uma esplêndida bola de cortiça coberta de pele e nada menos do que 6 lápis feitos de grafite de Cumberland. Dick ficou extraordinariamente satisfeito com o seu gato para a Genebra. Porém, Mag e Peg ficaram desconcertadas. Mas que extravagância! Exclamou Mag, abrindo a sombrinha para observar o efeito do candeeiro através do fino tecido cor de jade. Oh, Peg, que elegantes ficaremos! Até mais do que a prima Anne! Fez uma pirueta e depois fechou apressadamente a sombrinha. William Henry, não te atrevas a tirar essa bola aqui dentro. Claro que a bola fora o melhor presente para William Henry, mas também os lápis lhe agradaram muito. Papá terá de me ensinar a afiá-los. Quero-os o mais compridos possível, disse a sorrir. Ah, o Sr. Parfrey vai admirá-los. Não tem lápis? Nessa altura já todos sabiam que o Sr. Parfrey estava no topo da escala da estima de William Henry. O rapazinho começara os seus elogios desde que iniciara as aulas de latim, no princípio de outubro. Não havia dúvidas de que aquele professor sabia ensinar, pois captara o interesse de William Henry logo no primeiro dia. E William Henry não fora o único. Até mesmo Johnny Monckton achava que o Sr. Parfrey era o melhor que havia. Pode admirar os teus lápis, mas não ficar com eles, disse Richard, metendo o pequeno embrulho na mão de William Henry. Olha, tens aqui um presente para o Johnny. É uma pena que o diretor insista que todos os internos tenham de ficar na escola no dia de Natal. Seria bom tê-lo aqui connosco. Mesmo assim vai ter um presente. São lápis, disse instantaneamente William Henry. Sim, são lápis. Peg aproveitou a oportunidade para envolver William Henry num abraço e encostar os lábios à sua larga testa cor de marfim. Como se compreendesse que era o único presente que poderia dar à mãe, William Henry suportou o abraço e até lhe retribuiu o beijo. O papá não é o melhor dos pais? Perguntou à mãe. Sim, concordou Peg, esperando em vão que ele lhe dissesse que ela era também a melhor das mães. No ano anterior, a indiferença do filho, juntamente com uma afirmação daquelas, teria gerado uma onda de ódio por Richard. Todavia Peg aprendera que odiar o marido nada mudaria. O melhor seria acompanhá-lo e agradar-lhe. O filho adorava-o. Que mais poderia uma mulher esperar? Eram dois homens. No princípio do ano de 1784, Richard dirigiu-se a Narrow Wine Street para visitar o Sr. Latimer na fundição do Osborough. Nessa rua via-se uma estrutura semelhante a um celeiro, construída com blocos de calcário enegrecidos pelo fumo da chaminé. Ao longo da fachada havia várias portas de madeira gasta, sempre abertas, para mostrar a atividade que havia lá dentro e, ao mesmo tempo, deixar sair parte do calor e do barulho. Que estranho! Estava tudo fechado. De facto, umas longas férias para os pobres trabalhadores de Latimer, que não recebiam desde o Natal. Enquanto caminhava junto ao edifício, Richard ia experimentando todas as portas, fechadas à chave. Depois, as traseiras. Aproveitou-se de um pequeno beco para chegar junto ao frome e foi aí que encontrou uma porta aberta. Ao entrar, recebeu o silêncio e as fornalhas apagadas, os fornos vazios e a bomba hidráulica imóvel. Encontrava-se entre os tornos parados. Saiu e dirigiu-se para a beira do frome, que corria cheio, cinzento e gélido como o céu. Richard, oh Richard! Voltou-se e viu o primo, James farmacêutico, sair do beco, a torcer as mãos. O Dick disse que estavas aqui. Oh Richard, que coisa terrível! Embora lá no fundo já o soubesse, Richard perguntou: o que é terrível, primo James? O Latimer partiu, fugiu com o nosso dinheiro. Havia à beira do rio um poste de madeira para prender os barcos, provavelmente desde o tempo dos romanos. Richard encostou-se a ele e fechou os olhos. Então o homem é um imbecil. Vai ser apanhado. Como resposta, o primo James farmacêutico começou a chorar. Primo James, primo James, não é o fim do mundo, disse Richard, passando-lhe um braço pelos ombros e levando-o para junto de um monte de escórias da fundição, onde se puderam sentar. Então, não chores assim. Não posso fazer outra coisa. A culpa é minha. Se não te tivesse encorajado, terias ainda o teu dinheiro. Eu posso pagar a minha estupidez, mas, oh Richard, não é justo que também percas tudo. Sem consciência de qualquer outra preocupação, para além da que sentia pelo estimado parente, Richard olhava para o Froome sem o ver. Não era como quando perdera Mary, nem tinha um milionésimo da importância. O dinheiro era uma coisa externa. Eu também tenho cabeça, primo James, e devias conhecer-me o suficiente para saberes que ninguém me leva onde não quero ir. Não é culpa de ninguém, muito menos tua ou minha. Anda, seca os olhos e conta-me, disse Richard, estendendo-lhe o lenço. O primo James farmacêutico preferiu pegar no seu e limpou os olhos, acalmando-se aos poucos. Nunca mais veremos o nosso dinheiro, Richard, disse. O Latimer levou-o e fugiu para o Connecticut, onde ele e o Pickard tencionam construir bombas hidráulicas. Desde a guerra americana que as patentes do Watt nada valem lá. Que esperto foi o Sr. Latimer, disse Richard com admiração. Não podemos ficar com uma hipoteca sobre a fundição do Osborough e reaver o dinheiro fazendo as correntes para o almirantado? Receio que não. O Latimer não era o dono do Osborough. O sogro é um rico fabricante de queijos e a mulher de Latimer trouxe-a como dote. O pai dela é também dono da casa de Dove Street. Então, vamos para casa, disse Richard, para a Cooper's Arms. Precisas de uma caneca de rum de Cave, primo James. Em abono da verdade, Dick não pronunciou uma palavra e muito menos afirmou: eu bem vos disse. Os seus olhos passaram do rosto calmo de Richard para o primo James farmacêutico, que estava arrasado, e guardou para si os seus pensamentos. Há apenas uma consequência significativa, disse-lhe o Richard mais tarde. Já não tenho dinheiro para a educação do William Henry. Não estás zangado? Perguntou Dick, franzindo a testa. Não, pai. Se perder o dinheiro é o meu quinhão de aborrecimentos, então, tanto melhor. E se tivesse perdido a Peg? Sentiu a respiração suspensa. Ou o William Henry? Sim, percebo, percebo. Dick estendeu a mão por cima da mesa e agarrou com força o braço do filho. Quanto à educação de William Henry, teremos de rezar para que apareça alguma coisa. Poderá terminar Colston. Pus de lado o suficiente para isso. Portanto, temos 3 anos diante de nós antes de ser preciso preocuparmo-nos. Entretanto, preciso de arranjar emprego. A Cooper's Arms não tem movimento suficiente para sustentar a sua família e a minha. Richard pegou na mão de Dick e levou-a à face. Agradeço-lhe, meu pai. Agradeço-lhe muito. Oh! A exclamação serviu para esconder o embaraço de Dick, com aquela pouco viril demonstração de afeto. Agora me lembro. O velho Tom Cave precisa de um homem para a destilaria. Uma pessoa que saiba soldar e estanhar. Vai falar com ele, Richard. Pode não ser a resposta às tuas preces, mas paga-te uma libra por semana e serve até aparecer melhor.